Bom, e pra mim, da MPM, a ensinada de fotografia Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$1.000.000 assim.